この親父に触られた。 Vila Alfa. Se continuar na Alfa, é em frente. E confirmando, vai seguir o segundo, esse Boeing 737 com as características aí da Smiles. Com 5895 autorizado ali, manter a pista 190. Não, você tem autorização para poder levar a área do DM? Teste, é o Lima Oscar, no teste 5007. Ela está tudo equipamento. Passado, 201. Então, 0120, responde, é o Lima Oscar. É tudo na ordem, no posto no campo de voo, no salão da base. Está no bolso de médio do bolso, você está comigo? Salve Romeu, Vitor, Fox Charlie, autorizado a linha, Matheus, que estão no teste. Então, Romeu, contato no radar, a presença voa em posição bolsa, para se ficar tirada a bolsa, reporte da UGC. Centralizado, então, por Salvador, lista para o voo 050, passa para a página 8, então, Romeu, reporte da UGC. Passa o meu Vitor Fox Charlie. Vitor Fox Charlie, autorizado, decolar, questão 7140 graus, 139. Autorizado o corredor Caixa Prego. Eu posso te endereçar no corredor Caixa Prego, novamente do Leste. Caixa, no controle Salvador, 1208, decolou 418. Yes, controle 208, obrigado. Hoje faz Papa Terra, Gosta de Serra, de Sete, na altura, de Sete, de Sete, de Sete, de Sete, de Sete, de Sete, de Papatão Gosta, Golfo Sierra, ele é contestado de Pátria, parte do site level 1, 0-0. Parte do site level 1, 0-0, dia 1 de site direct, bom, muito certo. Papatão Gosta, Golfo Sierra, na altura, 2006, site direct, bom. Abstraction, na altura, 2006, site direct, bom, Golfo Sierra. Já posso entrar no indivíduo, posso ir 560. 208, controle, Vitor Fox Charlie. Todo mundo tem acesso ao Salvador. 209, autorizado ali, é manter, estou no zero. Próximo término do sobrevoo, segundo para Salvador. Estrela 13 no 5, foi estabelecido, que vai atender o 101, a zona 1, 2, 3, 1, 8. Thank you. 560, dirija para 2509. Controle, boa tarde, 1184, decolou passando 2 mil pés. 1184, contato com a decolagem, fica visto aí da ponta, nível de voo 230. 230, na ponta, 1184. Controle, dito Fox Charlie, solicita 230, está formação. Proa 230, com a pista está perdendo. Força de leite, seguindo. 230 por 156, certo após Boa Liga. Após Liga, eu estou conectado. Força 895, sai para o Recife, referência 125, decima 1, lanterna, 123, decima 8. Controle. 4 vai passar pro Cisco, Barra do Vista, Fox Charlie. Okay, livre o pouso, não, não fica zero com dois, é isso? Achei. Obrigado. 2, 2, 3, 1, mais tá fora do céu. Passa eco em rocha, prossiga essa. Inicialmente para a cabeceira 35, não sei quanto faz. Salvador 150 graus, 12 horas. Chame o final da 35. É 6327. Autorizada a minha irmã, disponível zero. 159, 175. Eu tenho Salvador 5 do final 1, aguarda 123 do final 8. Frequência 125 do sinal 1, alterna 123 do sinal 8. Eu perguntei se tem condições. Ah, já ouvi aí o mod, desculpa. O SMOD também. Mas agora, nessa atual circunstância, mantenha sobre o voo do canal e está com a espera. Ok, ótimo, boa volta, regressando. Local Alfa até o Romeu controle. Foco vai seguir o Terra Fio 76, a posição de 2 horas, 1 nona milhas, vem cá no corredor interlado, vai no 5007 e pouso 97, tá? A 2 minutos da rotatória. Abaixo da 97. Livre, sai na base da 17, o papapá, Eco Lima, ótimo. Chame na curta final. Chame na curta final. Papapá, direto para o meu controle. Não, curta final aqui, ó. Tá, obrigado. Passaria do 2231, motorizada ali, mantei. Papa Romeu, Mike Alfa Uniforme, qual a sua posição agora? Meu injetivo é com 360 pela sua esquerda, aguardando autoinjeção para o lanceado. Final da 17, mais tudo. Qual local de estacionamento, mais que é tudo? Ah, esse aqui foi quase 4. Ah, tá bem. Hotel Cartier, Lima número 2 para decolar, aqui está 7, aguarde autorização. Papapá, Juliette, você é o Romeu, abandono 360, autorizado o SPA, vestida para 1500. Serviço, autorizado o decolar. 1500 graus, 1300. Thank you. esquerda após a passada. Para a fusível arremetida, mantendo o trono em frente, subindo para 1.000 pés, caso seja destruído. Fique atento ao circuito 7.6, que está ainda próximo do pouso na cabeceira 1.7. Para que eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. Como? Está presente o passarelo 2231. Eu não consegui decisão, tudo mantendo o voo 1 ou 8 0. Passarelo 2231, já está livre da restrição, subindo para 180. Passarelo 2231. 7. Na forma. Vai, está livre. Para não ser seguro, não está no lugar. Mike é solo, solo 2, libera a pista dos andares. Romeu livre de pouso, vamos ver. 150 graus no ano. dirigível, porém, é, entendido na trazer. Está autorizado 180 graus, backtrack, e resposta liberada ao final para a AD. Conhece a AD? A penúltima esquerda. Na presente posição, a primeira esquerda. Passamos de outra Serra Lima, livre táxi, até a Papá, chame para o ingresso de São José. Quatro, assim que o Bravo F58 entrar no pátio 4, que está em segurança, poderá passar até o ponto de espera, mais alto de forma. Ufa, continuado aí de tanto que eu falo, né? Charlie, tá bom? Vamos falar no seu modo alto, Charlie. assistência. Promotor de curso de escola, 8 secundário, 1 terceira, escola. vai acessar para o nível 190. Para o pessoal que o apoiador, curva direita 0055, é posto